Nesta quinta-feira, dia 7 de março, a Polícia Militar de Ilhota atendeu uma ocorrência de receptação qualificada. A ocorrência começou às 10 horas da manhã e só encerrou por volta das 22 horas. Dois homens foram presos em flagrante. O sargento Bacher, comandante do destacamento da Polícia Militar de Ilhota, nos dá mais detalhes sobre esta ocorrência. Essa ocorrência ela teve início em torno das 10 horas da manhã. Inicialmente, fomos informados por um vizinho de um galpão ali no Baú Baixo, né, fica nas proximidades ali daquela região do Baú Baixo, informando que fazia alguns dias que ele estava constatando ali uma movimentação de veículos durante a madrugada, né, em horários noturnos naquele galpão. E essa atividade durante a noite tinha chamado a atenção e naquele momento tinha uma Sprinter que havia chegado até esse galpão e que estava lá no local e estava carregando alguma coisa. Então, diante dessa informação, foi deslocada a viatura, né, lá para o local, e quando os policiais estavam chegando, essa Sprinter estava saindo já da área do galpão, aí foi devidamente abordado, né, pela guarnição da Polícia Militar, e nessa parada foi feita uma vistoria no veículo. Então, ali foi encontrado no veículo, nessa Sprinter, tinha aproximadamente uns 1.000 quilos de malha, né? E aí foi questionado o condutor do veículo sobre as notas fiscais. Ele disse que não tinha, aí os policiais foram checar a mercadoria, verificando, né? Tem os rolos de tecido, eles vêm com uma identificação, e essas identificações, elas estavam rasuradas, né, de forma a dificultar ou impedir a sua identificação. Aí questionado se havia mais materiais ali no galpão e se ali teria essas notas fiscais desse material, né? Eles responderam que sim, aí a guarnição, em continuidade dessa ocorrência, foi até o galpão e fez a constatação de que havia mais uma grande quantidade, né? Totalizando ali aproximadamente 16.680 quilos de malha que havia naquele galpão sem identificação. Então todo esse material estava com identificação raspada e não foi constatado. Eles não tinham nenhuma espécie de nota fiscal, né, que pudesse comprovar a origem e a procedência de todo esse material. Quando ele foi indagado ainda, ele apresentou o valor que teria pago por essa malha, tentou ainda mentir para os policiais? Sim, durante essa verificação, né, as pessoas envolvidas ali, que em princípio estava o pai e filho, que eram responsáveis pelo estabelecimento. Ele inicialmente disse que tinha nota fiscal e procurou em alguns lugares, tentou ligar para alguma pessoa para tentar localizar essas notas, mas acabou que não havia, né, e não encontrou. Então não localizou essas notas fiscais e depois assumiu também que ele comprou essas malhas, né, pagando o valor de 150 mil por todo esse estoque e que também comprou sem as devidas notas fiscais. Então ele comprou sem a procedência, né, sem a devida nota. Sargento, eles informaram onde que eles negociaram, onde que eles compraram essa mercadoria? Não, também não chegaram nessa fase ali da constatação inicial, né? Poderá ser feito esse levantamento em posterior investigação ali, realizado pela Polícia Civil, mas nessa abordagem inicial, não. Eles disseram que compraram de algumas pessoas, não identificaram e falaram que não tinha notas, né? E também não disseram, ou se negaram ali a dizer para onde estava sendo levada essa mercadoria que eles estavam transportando, né? Ou para quem teriam vendido outras mercadorias, né? Tendo em vista ter essa movimentação há dias ali nesse galpão. Também não apontaram. A única relação que a gente conseguiu apurar, ainda nessa fase, foi de um roubo, a carga que ocorreu na cidade de Blumenau, agora no início do mês, dia 3, e foi apurado que em princípio tem relação. Então, parte desse material parece ser procedência desse roubo, né? Então, seria fruto de receptação. Sargento, após a prisão de pai e filho, os dois homens foram encaminhados para a delegacia de Gaspar. Isso, eles foram encaminhados para a delegacia, onde foi feita a entrega deles, né? O IGP, os peritos deslocaram até esse galpão para fazer as devidas análises, a apuração lá desse material, né, e a possível identificação e a procedência, né, de se realmente se tratava de roubo, né, de qual roubo, de quem seriam as possíveis vítimas. E E essa fase da apuração daí já foi passada agora, então, para a Polícia Civil, que deve dar continuidade nessa investigação. Nós conversamos com o sargento Baker, comandante do destacamento da Polícia Militar de Ilhota. Gil Dias para a Rádio Sentinela.